Paredo 223, Bom, Goma 077, autoridade direto bridge, nível restrito 340. Gente da presente, mando bridge, restrito nível 340, Goma 077. Mike Eco Delta Sam Torre no noite decimal meia. Sim, Serra, aguarde para decolar. Copiado, Mike Eco Delta da presença, autorizado o cruzamento imediato da final da 1-0, aguardando para girar a base pela direita. Para informação, nós iremos decolar uma aeronave da 1-7. Gona 077, Chame Recife, 1-25, decimal 1, alterne 1-33, decimal 25. 251-3325-1077, obrigado e boa noite. Lima Papa Mike, acione 0231. 0231, acionado. Taxi, gol 7-1-2-2 a bordo, 3:30 da zona aqui, alterna cantina. No 755 tá aqui ainda no ponto de espera 18.6, 18.12, bom voo. Bate o Índia, é, ponto de espera 118.6, dúzia, é, e o altimetro 012, grado 17. Mike Foxtrot Sierra, decolou 00, controle em 119, decimal 35, bom voo. Certo, até daqui a pouco. Eu fico após o banco da companhia passar a retaguarda, só por exemplo, se tiver que acionar. Após a passagem do banco, deve acionar, puxar o voo no 98. Se tiver que trip 5219, parte 3. Por exemplo, parte 3. A chamar. Controle, Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra, mantém as condições visuais, meu país no corredor acima. Controle, os corredores, Mike Foxtrot Sierra. Mike 241, decolou 01, controle 1935. 1935, obrigado, boa tarde. Mike Eco Delta Livre, pouso no 7, vento no 10 graus, 8 nós. Trip 5241. Trip 5241, boa tarde. Contato radar, nível de voo 200, sai da água. 200, na aeroporto, 5241. Como 395, desce para 2000 pés, que negar no 0 no 2, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 2, reporte estabilizado 1395. Rebaixa livre, Lima Papa Mais. Livre, pega a boca. Dois mil e quinhentos pés, que na gama 0 no 2, do Luz e LED Serra. Luz e LED Serra, 2500 pés, que na gama 0 no 2. Então, 3217, chame Recife, 125, decimal 1, alternando 33, decimal 25. 251-3325-3217, boa noite. Boa noite. Mike Fox Sierra, informe de destino. Poderia repetir, por favor? Informe de destino, Mike Fox Sierra. Valença, senhora. Qual o CGL e Valença? Gente, eu passo para o da Barra. Reportarei. Alô, 04, vai prosseguir até o passo 4 ou estacionar a frequência livre? Taxi do Recife, a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas e 10 minutos. Para o táxi com 5,6 a bordo, alterna Salvador, autonomia 4 horas. Confirme o DOB? 5,6. Quem chama, por gentileza, que modula? Trip 5219. 1219, por gentileza, Trip. A gente chamou, ninguém respondeu. Ok, tente novamente, por gentileza. Minha alternativa? 5,6 a bordo, alterna Salvador, autonomia 4 horas e 10 minutos. Chega o gol no ponto de espera de 8,612 no altímetro, bom voo, Trip. Chega o gol, ponto de espera de 8,6. O gol no 755, decolou 05, controle 1935. 1935, boa tarde. Tipo Mike Fox Sierra. Utilizou o gol no 395. Gol no 395, complete final, semitorno noite, decimal meio. 2,5, obrigado, daqui a pouco. Controle Salvador, 4. Controle gol 1755. Só aí, boa tarde, eu vou no 395, final da 1-0, baixa a trava. Para Ilhéus, conforme repetitivo da empresa. Pesado nível 1,60 para Ilhéus. Decola da pistão 1-0, primeira curva direita, saída da El, lida após lida direto, controle 1,99,35, transponda 5,542. Salvador, é o papá, papá, Lima, papá, Mike. Prossiga, Lima, papá, Mike. Lima, papá, Mike, decolou de costa azul, senhora, já passando pistão azul, vai com pro de Salvador, mantendo 500 pés, 2 a bordo, forte, vai alocado, é o 2 Silvio, Lima, papá, Mike. Tem chame torno no noite decimal meia, Lima Papa Mike. Mike. Por Salvador é o papapapá, Lima Papa Mike. Está autorizado 2.500 pés inicialmente, que é negar no 012. Papa Mike é o, a torre. Papa Mike. Papa Mike é a torre. O Papa Mike já passou pito azul. Está ingressando seu circuito para a força. Vai para o táxi da EPTA. Ok, sim. Nós temos uma aproximação Boeing da Gol. Na final da 1-0, aguarde para o cruzamento. Papa Mike. No 395, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2, 0 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão 1-0, gol no 395. Papa Mike, Coral e Papo Anca. Novo Mike, sente aviso bang da Gol? Eu ativo, senhor. Condições de cruzar a final do Lanzera Retaguarda do mesmo sem interferir? Eu ativo. Com segurança está autorizado, prosseguimos direto para o pátio da EBTA, o Lima Papa Mike. Mike. Lima Papa Mike, informa o vento 120 graus 9 nós. Chame solo controlado. Mike. Voo 925 no ponto de espera a torre. Quando pronto, ali mantém na 10. Três 95, solo 10, livrão 219. 219, 315. Gol 1925, informa o vento, 120 graus 9 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 1925. Tá 3190, desce para 2000 pés, que negar 1012, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. 2010, 1012, Azul 4206, desce para nível de voo 050. Ponto de espera 186, ajuste 1012. India 286, 1012, está 314. Iniciar 992. Autorizado, Mike Fox Terra. Tem. Pelinho, Papa Mike. Mauno, alterne 133 decimal 25. Em Recife, 125, 1, alterno 33, 25, gol 1755. Aqui, só um minutinho. Informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 6.5 milhas, descendo para 1.500 pés na proa da rotatória. Controle, muito boa tarde, o Gono 925 decolou na sua. Gono 925, contato radar, nível de voo 360, saída água. Vindo 360, saída água, Gono 925. 3145, boa noite. Após o rolagem do ATR da Trip, ele mantém, né? 1-0. Após a rolagem, ali mantém a 1-0, 3-1-2. Trip 5219, livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 8-9. Confirme? Não, negativo, Trip. Nós estávamos, na realidade, fazendo coordenação com o controle com relação a outra situação. Prossiga. Também é desse para 3.000 pés, que negava 0-2. 3.000 pés, 0-2, azotar, de boa zona. Mike, chame para ingresso. Trip 5241, chame Recife, 1-2-8, decimal 8, alterne 1-2-6, decimal 0. 2-8-8-2-6-5? 1-2-8-8, alterne 1-2-6-0, Trip 5241. 2-8-8-2-6-0-5-2-4-1, obrigado. Nada. 1-6, assume o controle agora na frequência 1-9, decimal 35. 119-35, é Trip 529, obrigado, boa tarde. Trip 5219, contato radar, nível de voo 200, saída Arbor. Saída Arbor para 200, ao Trip 5219. Haveria possibilidade de cancelar a restrição de 110 a 15 milhas, nós passaríamos lá no 80 a 15 milhas. Livre, Trip 5219. Liberada a restrição, muito obrigado, ao Trip 5219. Voo 925, autorizado direto elétrico. Quando o ETF está aproximando-se da rotatória, já visual com... Do Luz, LED Serra, chame torre no noite decimal meia. 18B. Boa tarde do papapapá, Zulu. O Zulu, Juliette Serra, uma boa tarde, já prosseguir na final do 17. Chame 3 milhas fora para possível 360. Temos uma aproximação na final da 1-0. Zulu, Juliette Serra. 3 milhas fora, possível 360. Serra. 360, à sua esquerda. Oscar 360 à esquerda. Copiado, 3145, informa o vento, 1-2-0 graus com 9 nós, livre decolagem, 1-0. Controle Salvador, é o Lima Papa Mike. Prossiga, Lima Papa Mike. Solução, azul, vai manter 500 pés no litoral, 1 a bordo. 500 pés no litoral, reporte visual com o local de pouso. Azul 4206, dispara 2.000 pés, QNH 1-0-2, autorizado final IDS, reporte estabilizado. Dispara 2.000, tomou 2, final estabilizado, 4-2-0. Então 3190 na escuta? São 3190, vento 1-1-0 graus 8 nós, livre pouso 1-0. Livre pouso na 1-0, 3-1-0. São 3145, decolou aos 1-9, chama o controle agora na frequência 1-9, decimal 35. 1935, obrigado senhorita, boa noite, tá? 3145. Momento Oscar. Na rotatória, visual contato. Afirmativo, Papa Tango Romeu até Oscar, mantém espera visual na rotatória. aguardando para prosseguir, o senhor número 2 para a pista 107, o Romeu Hotel Oscar. Número 2 para 107, Romeu Hotel Oscar. O Zulu Juliette Sierra, reporte reinterceptando a final da 107. Reportará. Azul 404206, complexo de Mal Sam Torre, o número 8 decimal milha. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Torre, Salvador, muito boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, conselho de aproximação, reporte externo. Camarada, está. 4206. O Zulu Juliette Serra, autorizado pouso, pista 107, vento, 120 graus, 8 nós. Entre pouso, 36, Zulu Juliette Serra. É, pode confirmar o 3145, livre ascensão ao 380, senhor? Para o final da 107, visual contrato, segundo o final da 190. Ok, o Romeu Hotel Oscar, então vai prosseguir na final da 107. Me chame 3 milhas fora, ok? 3 milhas fora. Nós temos a aproximação anteriormente informada da aeronave para a final da 17. E agora nós temos a Embraer da Azul na final da 10. A intenção é pousar o senhor após a Embraer da Azul. Afirmativo, eu tenho um contrato aqui na final da 12. Vou manter a aproximação bem lenta aqui. Informarei 3 milhas de aeródromo. 3190, seu solo foi os 21, já livrou, chame 1219. Vai, 219, já livrou. O Azul 4206, fala que já está no externo da chave, gravado com capa de vista. Afirmativo, Azul, forma o vento, 120 graus, 8 nós, tem livre pouso na pista 10. Nós temos uma aproximação na final da 17, não interferirá na sua aproximação, 4206. Gente, muito obrigado. O Papatango Romeu Hotel Oscar, faça 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Romeu Hotel Oscar. Zulu Juliette Sierra, solo aos 22, vai prosseguir para aqui, pátio. Livre à direita, o Zulu Juliette Sierra, estacionar frequência livre. Deck acionamento 3545 no 5, no PAC 3, posição número 5. Deixa eu ver acionar, chame PAC 3. Agora PAC 54 no 5. E copiado, Zulu Juliette Serra. Nossa PAC completou 360 na final da 197, 2.5 milhas. Informa o vento 1110 graus, 7 nós sim, livre pouso no 7, Romeu Hotel Oscar. Pouso no 7, Romeu até Oscar. Goma 6112, dias para nível de voo 050, chegada a Mari. Quatro, dois, zero, meia, solo, dois, quatro, direita, direita 219, mas eu falei. November 350, Fox Kilo, Plant Level 250, same for Level 160, information Victor. November 350, Fox Trot Kilo, stand by Level 060, Bonf Arrival. Bonf Arrival, Level 60, November 350, Fox Kilo. Boa tarde, eu encontro 206, Taxi VA, Alfa Juliette, Portão 3. É, quando não, Portão 3. Altern 1133, decimal 25. Muito obrigado, senhorita. Vai chamar a TAN 3145. Boa noite. Boa noite. Luan 7, minha coluna da pista 90, primeira curva à direita. Saída Ardor, após Ardor Elefa. Controle 199, decimal 35. Transponda 5547. Transponder 5547 confirmando, deixa eu parar para o chuveque acionar. Para o táxi do 35495, PAB de 5757, 3050, ponto de seguro alterna. Tripe, reporte na saída do pátio 3. 5495, reporte na saída do pátio 3. Botará na saída do pátio 3 e 495 da tripe. Salve Totel no aerostar, livre acionamento para o táxi 218 mesmo. Vou no 612, redução para 250 mais. Redução 250 mais, vou no 612. Aguarde o Embraer da Azul à sua direita, após prosseguir ainda para o ponto de espera. Lá, 18.6, NH-12, por favor. Cruzeiro 2, você 495, aguardando o Embraer da Azul à minha direita. Confirme, chama o controle. Copiado, boa noite. Pode ser a 118, meio, 354, muito obrigado, boa noite. Vira, meu voo. Matéis, estamos perto de Vaz, 1500 pés, a porta através de Paris e o hotel de Matango. Ok, o Papa Vida Hotel está autorizado o acionamento no PAD 5, seu Mitax. Lama 350 Fox Kilo, send to 4000 feet, Greenwich 1012. 4000-1012, November 350 Fox Kilo. Autorizado, táxi, missão.